ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Oito horas e um minuto pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para vocês. Estamos iniciando a nossa edição costumeira, nossa edição noturna do nosso gramofone com a boa música dos anos 30, 40, início dos anos 50, que tem pedido dos ouvintes pelo telefone 21823081. Vamos começar o nosso programa. Ah, o telefone eu estarei repetindo durante a programação e vou ficar aqui na torcida para que você também participe do nosso programa, assim como os nossos amigos irão participar do programa de hoje. Vamos começar então ouvindo o pedido da Maria Marques da Silva, que mora na cidade de Suzano. Ela pediu com Orlando Silva, Nada Além. Nada além de uma ilusão. Chega bem, que é demais para o meu coração. Acreditando em tudo que o amor mentindo sempre diz, eu vou vivendo assim feliz na ilusão. Nos causa sofrimento e dor. É melhor, bem melhor a ilusão do amor. Eu não quero e não peço para o meu coração nada além de uma linda ilusão. Linda uma ilusão. Iniciando o nosso gramofone de hoje, nós ouvimos o pedido da Maria Marques da Silva, da cidade de Suzano, que pediu com Orlando Silva a composição de Custódio Mesquita e Mário Lago, Nada Além. Vamos prosseguindo às 8 horas e 5 minutos. Vamos atender agora o pedido do Américo Borges, da cidade de Guarulhos, que pediu com Francisco Alves e as Três Marias, Céu Cor-de-Rosa. E tem mais um pedido da cidade de Guarulhos, do José Francisco Barros, que pediu com Trio de Ouro, Ave Maria. Depois o pedido do Rubens Salame, da Vila dos Remédios. Ele pediu com Orlando Silva, Última Estrofe. campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria. Nós ouvimos o pedido do Rubens Salani, da Vila dos Remédios. Ele pediu com Orlando Silva a composição de Cândido das Neves, Última Estrofe, para o José Francisco Barros, da cidade de Guarulhos, Trio de Ouro, cantor de Vicente Paiva e Jaime Redondo, Ave Maria, e para o Américo Borges, da cidade de Guarulhos, Francisco Alves e as Três Marias cantaram de Herbert, Dubin e a versão de Haroldo Barbosa, Céu Cor-de-Rosa. 8:16. Gramofone pela Cultura AM. Olha só como é fácil participar do nosso gramofone. É só ligar de segunda a sexta-feira num telefone que eu vou passar daqui a pouquinho. Lembrando sempre que é apenas um número de telefone, mas são muitas linhas. Então, quando você ligar, dificilmente o telefone vai estar ocupado. Se cinco pessoas ligarem no mesmo momento, todas serão atendidas. É porque assim, quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra, e quando a outra está ocupada, cai em outra. E são muitas linhas à sua disposição. É um sistema que a Cultura implantou para que você tivesse facilidade para ligar para a gente e a gente pudesse falar mais com vocês, atender mais pessoas que ligam para a gente, nos dando esse prazer da ligação. Então é assim, você liga de segunda a sexta-feira e fala o seu nome, seu sobrenome, pede a sua música, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado. Só isso. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Vou ficar aguardando a sua ligação para as músicas dos anos 30, 40 e início dos anos 50. Tá bom? Vamos atender mais pedidos? Vamos ouvir agora o pedido do Arnoldo Pereira, que mora no bairro de Interlagos. Ele pediu com Silvio Caldas, Serenata. Depois, nós vamos ouvir o pedido do Paulo Delian, que mora no bairro da Consolação e quer ouvir na voz de Augusto Calheiros, Alma Tupi. Deixando-te aguardar, dorme, deixo os meus cantos delirantes, dorme que eu olho o céu a contemplar, a lua que procura diamantes para o teu lindo serpente de seda dos teus braços, alguém dorme de todo sem saber que eu vivo a padecer. E o meu coração, feito em pedaços, vai sorrindo ao teu amor, mascarado desta dor. Quarto de sonho e de perfume, onde vive a sorrir teu coração, e é teatro da ilusão. Dorme junto a teus pés o meu ciúme, enjeitado e faminto como um cão. Olhar encardecente, não me escutes nostálgico a cantar, pois não sei se feliz ou infelizmente, não me é dado beijando te acordar. Dorme, deixo os meus cantos. Dorme que eu olho o céu a contemplar, a lua que procura diamante para o teu lindo sono ornamental. Caboclo brasileiro, tenho sangue de guerreiro, descendente de Tupi. Já andei por outras serras, tenho visto muitas serras, uma nossa nunca vi. Tenho amor à minha terra, que belezas ela encerra nesses matos do sertão, onde os nossos índios bravos nunca se fizeram escravos de qualquer outra nação. A terra tem cascatas, tem mistérios nessas matas e traduz belezas mil. Minha terra tem perfumes que até Deus já tem ciúmes dessas terras do Brasil. Folhas verdes e amarelas, céu azul cheio de estrelas, como não me existe igual. A imagem da bandeira desta terra brasileira, neste mundo é sem rival. Desta terra brasileira, neste mundo é sem rival. Nós ouvimos o pedido do Paulo Belian, do bairro da Consolação, Augusto Calheiros cantando de Calazans, Alma Tupi. E para o Arnoldo Pereira, do bairro de Interlagos, Silvio Caldas cantou dele Orestes Barbosa Serenata. Vamos ouvir agora o pedido do Benedito Moraes, que mora na cidade de Jacareí. O Benedito Moraes ligou pra gente e pediu João Petra de Barros, Pobre Pierrot. Vamos ouvir? Pobre Pierrot ficou. Colombina, Colombina, o seu primeiro amor abandonou. Triste, chorando na rua, o pobre Pierrot ficou. Sendo Pierrot, o pobre Pierrot, a Colombina sorriu da sua dor. Apaixonado, coitado, morreu, e no lugar dele fiquei eu. Colombina, Colombina, o seu primeiro amor abandonou. Triste, chorando na rua, o pobre Pierrot. Thank you. seu primeiro amor abandonou. Triste, chorando na rua, o pobre Pierrot. Colombina, Colombina, o seu primeiro amor Nós ouvimos o pedido do Benedito Moraes, da cidade de Jacareí. João Petra de Barros cantou de Paulo Rodrigues e Paulo Coelho, Pobre Pierrot. E esta marcha carnavalesca me lembra que amanhã é sexta-feira e amanhã é dia de um gramofone carnavalesco. As boas músicas dos carnavais de outrora estarão no nosso gramofone, como acontece em todas as sextas-feiras, que é muito legal. Vamos ouvir agora o pedido do Miguel Evaristo, da Vila Maria, que quer ouvir na voz de Odete Amaral, Nosso Amor Não Morreu, para o João Gonçalves, do bairro da Penha. Carmen Miranda vai cantar Camisa Listada. E para o João Gonçalves, dois pedidos do João Gonçalves, Francisco Alves, Nervos de Aço. Vamos ouvir então? Vamos lá. Sossega, leão, levou meu saco de água

Nós encerramos assim a primeira parte do nosso programa, que é dedicado aos pedidos dos nossos amigos ouvintes. Lembrando que eu estarei aguardando aqui o seu pedido musical. É só ligar de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde, no telefone 21-82-3081. Aí fala seu nome, seu sobrenome, pede a sua música preferida dos anos 30, 40, início dos anos 50. Fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. E a gente vai ficar muito feliz e agradecido em tocar a sua música, falar o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Vou ficar aguardando a sua ligação. 2182-3081 é o telefone para ligar de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Eu vou repetir antes de encerrarmos o nosso programa. Vamos prosseguindo então com o nosso gramofone. Vamos lá. Gramofone pela Cultura AM. 8 horas e 37 minutos. Ciro Monteiro. Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bom de São Januário, leva mais de um operário, sou eu que vou trabalhar. O bom de São Januário, leva mais de um operário, sou eu que vou trabalhar. Antigamente eu não tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Seja você tão feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Digo bem, quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão. Tinha juízo, mas resolvi garantir meu futuro. Deixa você tão feliz, vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. É muito bem. Eu devo dar obediência a ninguém. Quem sabe se eu faço. faço mal, deixa de ser, faço bem. Só se manda de aqui que sofrer. O criador do destino decidiu sofrer. Quem sabe da minha vida sou eu. Tu com teu orgulho, com bandos sorrindo de mim. Mas tudo que passa na vida é assim. Confiança eu não dou de querer comparar o meu viver com o teu, porque quem sabe da minha vida foi ninguém mais. Quem sabe da minha vida foi eu devo dar obediência a ninguém. Quem sabe se eu faço mal, quem sabe se eu faço bem. Só vivo na vida se me convém. Tu com teu orgulho, zombando e sorrindo de mim. Mas tudo que passa na vida é assim. E confiança eu não dou de querer comparar o meu viver com o teu, porque quem sabe da minha vida foi ninguém mais. No gramofone pela Cultura M, Mário Reis cantou de Noel Rosa, Ismael Silva e Francisco Alves, Uma Jura Que Fiz. Linda Batista cantou de Russo do Pandeiro e Alfeu de Brito, Quem Sabe da Minha Vida, Sou Eu. E Ciro Monteiro de Wilson Batista e Ataúfo Alves, O Bonde de São Januário. 8h46, Patrício Teixeira. Bye. boneca de louça, hoje é boneca de pano. Nunca mais, e da alegria, meu coração ficou daquele jeito, dando pinotes dentro do meu peito. Mas agora eu quero saber qual a sua opinião, pra resolver nossa situação. Pode ser outra de si, coração. Desde o dia em que eu te vi, Juraci, nunca mais fiz alegria. Meu coração ficou daquele jeito, dando pinotes dentro do meu peito. Bate se bate, agora eu quero saber qual a sua opinião, pra resolver nossa situação. Pode ser, tá difícil, coração. Eu trabalhei durante o ano inteiro e consegui juntar algum dinheiro. Fiz uma casa que é um amor, pois tem rádio, geladeira e tem ventilador. Nossa casinha lá na Marambaia fica a dois passos da beira da praia. E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso, o céu também. Trabalhei durante o ano inteiro e consegui juntar algum dinheiro. Fiz uma casa que é um amor, pois tem rádio, geladeira e tem ventilador. Nossa casinha lá na Marambaia fica a dois passos da beira da praia. E se você achar que lhe convém, eu lhe garanto tudo isso, o céu também. Desde o dia em que eu te vi, Juraci, nunca mais fiz alegria. Ai, meu coração ficou daquele jeito, dando pinote dentro do meu peito. Mas agora eu quero saber qual a sua opinião, pra resolver nossa situação. Pode ser, tá difícil, coração. Nós ouvimos Vassourinha cantando de Antônio Almeida e Ciro de Souza, Juraci, Quatro Ases e um Coringa, de Assis Valente, Boneca de Pano, e Patrício Teixeira de Pixinguinha, Gavião Calçudo. Acontece que ela não é. Acontece que eu sou baiano. Acontece que ela não é. Tem uma quebrada pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Tem uma quebrada pro lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é. Há tanta mulher no mundo, só não casa quem não quer. Por que é que eu vim de longe pra gostar dessa mulher? Por que é que eu vim de longe pra gostar dessa mulher? Essa que tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Essa que tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Que ela não é. Acontece que, ela que não eu é. Sou baiano, acontece que ela não é. Quebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Essa que tem, um requebrado pro lado, e ninguém sabe o que é. Mas acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Acontece que eu sou baiano, acontece que ela não é. Tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. Tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, anda quebrado pro lado, minha Nossa Senhora, ninguém sabe o que é. Já plantei na minha porta um pezinho de guiné. Já chamei um pai de santo pra rezar essa mulher. Já chamei um pai de santo pra rezar essa mulher. Essa que tem um requebrado pro lado. Ninguém sabe o que é. Essa que tem um requebrado pro lado, minha Nossa Senhora, meu Senhor São José. E ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe o que é. Anjos do Inferno, de Dorival Caymmi, Acontece que Eu Sou Baiano. E encerramos assim o programa de hoje, que tem produção musical de Márcio Barker, apoio de produção de Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação de Carlos Oliveira. Repetindo o telefone para você participar do nosso gramofone, é o 2182-3081. 2182-3081. Ligações de segunda a sexta, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Vou aguardar a sua ligação. Daqui a pouquinho tem mais pedidos musicais. Hoje é quinta-feira, dia em que os ouvintes participam do Musicalidade com seus pedidos musicais para as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. A gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo. A Cultura AM apresentou... Gramofone. É, eu sei muito bem que a Amazônia está sumindo, mas também não é minha contribuição que vai mudar alguma coisa. E outra... A Amazônia fica muito longe daqui. Não deixe que opiniões como essa aumentem o vazio na Amazônia. A floresta responde por até 70% das chuvas em São Paulo. Ajude o WWF Brasil a proteger uma área duas vezes maior que o estado de São Paulo. Faça uma doação. Sua vida faz parte da Amazônia. Informações no site www.org.br. Apoio AES Eletropaulo. Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Raízes do Brasil, o melhor da música de raiz, todos os dias, das 5 às 7 da manhã. Eleições 2006. Você que está me ouvindo agora, você tem algo a dizer?